Da sua solicitação, autorizado o reboque do pad 3 até a posição 09, reportando ao término. Prossiga mais 2 segundos. Gente, 6251, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, opere 120.8 e o transponder 5462. Então, 360 Guarulhos, decola 1-0, curva direita, na Dael Leda Bridge, depois do Luno Meia, depois Belo Horizonte, Trivi, conforme plano 1208 ao controle, 5462, transponder, oficina 6251. 6251, no contagiamento correto, são pronto para o futebol de acionamento. No 7 da web, autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle APR 120.8 e o transponder 5466. No site, com o treinamento correto, sendo pronto para o feedback acionamento. Salvador, muito bandeira, objeto 5898, autorização com fim 340, sem cidade alta. 5898, muito bom dia, autorizado com fins, nível de voo 340, decola da 1-0 com curva direita, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6. Controle Salvador, opere 120.8 e o transponder 5470. Quatro, nove, oito, cotejamento correto, seu ponto para o tiver acionamento. Muito bom dia, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 1-0 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle APR 120.8 e o transponder 5463. 340 Guarulhos, Dael Leda Bridge, Anderson Novo Meia, Bravo Hotel do Fundo, Trive segue a rota, decolada 10 direita. 1208 é o controle, 5463 é o transfone, o F7, 6749. 6749, cotejamento correto, chama o pronto para te dar acionamento. Tamará, obrigado. Golfo, Golfo, Ian. Golfo, Golfo, Ian, você siga? Oi, aeronave embarcada na posição 9, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Questionamento, o 6749 está no... 6749, autorizado para o tibé questionamento, chama o ponto táxi. Autorizado, chama a táxi, 49. 749 para o táxi, POV 135, autonomia 350, alterna Galeão. Jet 6749, táxi via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1012. Pátio Índia Alfa, ponto de espera vai reportar com 1012, 6749. WebJet 5898, pushback e acionamento para a 10. WebJet 5898, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta. Espera pronto, 6749. Objeto 6749, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 5 nós. A linha decola, 6749. Para confirmar, está autorizada a decolagem com 6749. Afirmo, livre de decolagem 110 com 7 nós. Está iniciando, 49. Chanel 625, no só instante para iniciar no 3, a aeronave da UEP finalizando o push no 90 vai estar que se arreta a guarda, não me escuta aguardando.